arriar. Eu tô botando é pra torar. Vem, ô mãe, pode dormir. Se Deus quiser, amanhã eu chego aí. Vá! Isso é mesa de bar. Minha mulher me largou e todo dia eu ando tocando terror. Eu faço tudo o que eu quiser e eu só ando rodeado de mulher. Ser solteiro é o esquema. Eu bebo todas e não tenho problema. Mas minha mãe tá preocupada, tá me ligando agora toda madrugada. Mas agora vou atender pra ela despreocupar. Alô? Vem! Ô mãe, vem farriar. Eu tô botando é pra torar. Ô mãe, pode dormir, que daqui a pouco eu chego aí. Ô mãe, vim farriar. Eu tô botando é pra torar. Ô mãe, pode dormir. Se Deus quiser, amanhã eu chego aí. Vá! Minha mulher me largou e todo dia eu ando tocando terror. Eu faço tudo o que eu quiser e eu só ando rodeado de mulher. Ser solteiro é o esquema. Eu tomo todas e não tenho problema. Mas minha mãe tá preocupada, tá me ligando agora toda madrugada. Mas agora vou atender pra ela despreocupar. Alô? Ô mãe, vim varrear. Eu tô botando é pra torar. Ô mãe, pode dormir, que daqui a pouco eu chego aí. Ô mãe, vim varrear. Tô no show da mesa de bar. Ô mãe, pode dormir, se Deus quiser.